Let's go, girls. É pura country music, estilo country. Muito boa noite. Olha isso aí, eu sou o Marco Antônio e estarei junto com você. Claro, você já sabe, toda sexta, sempre das 10 à meia-noite, apresentando o programa Estilo Country, que traz para você o ritmo conta gigante da country music. Obrigado pela companhia e parabéns pela sintonia Pinhais FM. 120 minutos da mais pura emoção, exclusividade da Pinhais FM para você. É o Estilo Country, mais uma edição. E a partir de agora, a country music é a nossa principal atração. E para começar o Estilo Country de hoje, a gente vai com ela, Shania Twain. Ótima noite de sexta para você. We're gonna ride. you, Chicago. Thank you so much. Thank you, everybody at home. See you on the tour. Good night. É isso aí. Tá aí um grande show de Shania Twain. A gente trazendo aí música ao vivo. Rock This Country. 10:08, muito boa noite. É o estilo country e as melhores trilhas sonoras da country music até a meia-noite. Claro, para começar a balada de sexta, tem que ser com estilo. Shania Twain é uma grande influência para muitos cantores no mundo todo. E também para a cantora brasileira Paula Fernandes, que lançou em seu CD músicas da Shania Twain, incluindo Man I Feel Like the Woman e I'm Gonna Get It Good. Desde o início de sua carreira, Paula Fernandes canta músicas da Shania Twain em seus mega shows, pois a considera como sua musa inspiradora. Que musa, hein? Ainda para 2014, está sendo anunciado um trabalho em conjunto que está sendo chamado pelos fãs brasileiros de Dueto do Século. Aí, muito obrigado pela companhia. Parabéns pela sintonia 98,3. E para você que ouve sempre as edições do Estilo Country, e você que não pôde ouvir, visite o nosso Facebook, facebook.com/programaestilocountry, e ouça todas as edições anteriores do Estilo Country gravadas na íntegra. Está lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. E ainda hoje, durante a programação do Estilo Country, tem o Dose Dupla. Dose Dupla desta edição, né? É a terceira e última parte do Dose Dupla Johnny Cash, Vida e Trajetória Artística. Então hoje a gente está chegando ao final, contando esta grande história deste grande ícone da country music. Também temos o Credence Moment, Estilo em Duas Rodas, Country Love e o Remix Country. Aquele momento para quebrar o clima, né? Trazendo uma música diferente aí nas edições Club Mix, Remix, Medley, Dancing e nas versões para outros países. Na semana que vem está de volta o tributo a Johnny Cash. Todo o programa a gente trazendo sempre uma música do Johnny Cash para reverenciar esse grande ídolo, né? 10:11, muito boa noite. É a Country Music com todas as vertentes do estilo. Você só confere aqui na Pinhais FM, na programação Estilo Country. Toda sexta, das 10 à meia-noite. Estilo Country é muito mais emoção. E daí chegando o som de Dix Bentley. Explorando o country e o bluegrass, Dix Bentley coloca alma e coração em suas composições, conciliando seus sonhos com sua realidade. 10:12. Let's blow out these city lights, let's just leave it all behind. Get up where the air is still, you can hear the whippoorwill. Start a fire, pass the shine, won't be home till morning time. Shout your name out in the wind, confess my love for you again. Give you all I got to give, that's how we live up on the ridge. Won't you come with me tonight, where moonlight drifts into your eyes? Yeah, I just want one little kiss when we get high up on the ridge. Child, we'd be running free and wild. No one care what you do, ain't no law to answer to. Dance around in the dirt, listen to them crickets chirp. Hear old Jake start to howl when he hears that old hoot owl. Give you all I got to give, that's how we live up on the ridge. Won't you come with me tonight, where moonlight drifts. Thank you. was dawn. Let's get it before the magic's gone. Tall, tall grass all around. Come on, lay that blanket down. Wildflowers just like you lay on me like morning dew. Now take my hand, walk with me. Sun come up through them trees. Give you all I got to give. That's how we live up on the ridge. Won't you come with me tonight? Where moonlight drips into your eyes. I just want one little kiss when we get high up on the ridge. I just want one little kiss when we get high up on the ridge. E aí, gente, comentando aqui com o meu colega aqui ao lado, ele que está fazendo aí, está cuidando do nosso Facebook, né? O assessor de mídia social, o Arthur, está aqui. E nós estávamos comentando agora há pouco, né? Ele acabou de postar aí para você no nosso Facebook. Você pode conferir lá o bolo de aniversário do Willie Nelson. Olha, demais, hein? Confere lá. Curiosíssimo, sensacional. Vai lá então, facebook.com/programaestilocountry. Chega lá para você curtir, comentar, compartilhar. E nos outros dias você vai poder ouvir todas as edições anteriores aí do Estilo Country, que estão lá gravadas na íntegra à tua disposição, né? Inclusive para você baixar um download e ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. É o Estilo Country cada vez mais fazendo parte aí da tua vida, né? Não é só na sexta-noite, não. Claro que na sexta-noite, para você começar a balada, só com estilo, né? É isso aí, Estilo Country, o som que contagia. Tá chegando aí, Darius Rucker. Em dezembro de 2013, foi anunciado que a versão de Darius Rucker da música Wagon Wheel foi indicada para a melhor performance solo do país entre os 56 concorrentes para o Grammy Awards. Na cerimônia de premiação em janeiro de 2014, Darius Rucker ficou em primeiro lugar, tornando-se assim o terceiro afro-americano a ganhar um Grammy Performance Vocal em uma categoria de música country. E é o som dele que você confere agora, 10:17. God, I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, thank you. guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. To the south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long talk. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So rock me, mama, like a wagon. Marcando presença. It's all Isso aí, você conferiu o som de Black Shelton, All About Tonight. Obrigado pela companhia, parabéns pela sintonia. É o ritmo contagiante e envolvente da country music. Em uma entrevista com Black Shelton, ele disse o seguinte: eu passei a vida inteira apaixonado por música country. Ouvia o tempo todo como uma criança e logo estava tocando e cantando. Eu era um adolescente quando me mudei para Nashville aos 17 anos de idade para fazer música. E desde então eu coloquei tudo o que tenho para fazer fazendo a coisa certa. Os resultados desta atitude falam por si. Ele é o reinante CMA, Intake do ano, 3 vezes, vocalista masculino do ano. Ganhou a canção das honras do ano para co-escrever o topo das paradas de platina. Também ganhou uma série de outros prêmios e indicações, incluindo várias indicações ao Grammy, 6 discos de ouro e de platina, e é o anfitrião por 3 vezes do prêmio ACM. Hey, pretty thing, I've been looking at you since the moment that you walked in. I got some wild-ass buddies that love spending money, and I see you brought a couple of friends. Just tell me. Você ouve Pinhais aqui. Estilo Country. Marcando presença. Olha aí, está chegando o Creedence Moment, o legítimo representante do clássico country rock. A música country e suas vertentes estão muito bem representadas por esta banda, que traz até nós a diversificação neste gênero, tocando o rock, rock, o rock, rockabilly, swamp rock, rock and roll, soul and rock, blues, rock psicodélico e country, que você ouve com exclusividade toda sexta na programação Estilo Country. É o Creedence Clearwater Revival, que está chegando aqui na programação Estilo Country. Hey, come on. Você ouve Pinhais FM. Estilo Country. Simply the best for you. E daqui a pouco você confere o estilo em duas rodas. A cada edição do Estilo Country, a gente traz algumas dicas aí da melhor forma de você salvar a sua vida. Dicas para o motociclista que gosta de excelência em duas rodas. No Estilo em Duas Rodas, daqui a pouquinho na programação Estilo Country. Tem o Remix Country. Country Music nas edições Club Mix, Remix, Medley, Dance e nas versões para outros países. Estamos trazendo hoje a última parte, a terceira, né, e última parte do Dose Dupla Especial, onde a gente está contando aí toda a vida e trajetória artística de Johnny Cash. Hoje então a última parte, sensacional, para finalizar a história desse grande ícone da Country Music. Claro, você já sabe, né? Se você perdeu algumas das edições, perdeu um pouco aí da história do Johnny Cash, as edições passadas aí do Estilo Country, é fácil, fácil você ouvir. Entra lá no nosso Facebook, facebook.com/programaEstiloCountry, e ouça todas as edições anteriores do Estilo Country, gravadas na íntegra. Estão lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. E o legal também é você interagir conosco no nosso Facebook, né? Entra lá, dá uma olhada aí nas fotos, nos comentários, umas dicas de videoclipe sensacionais. Agora há pouco eu comentava, né? Você tem que dar uma olhada lá no bolo de aniversário do Willie Nelson. Gente, tá sensacional, hein? Legal, curioso demais. Vai lá dar uma olhadinha então, facebook.com/programaEstiloCountry. Tá lá pra você curtir, comentar e compartilhar. E é claro, você já sabe, né? Country Music tem que ser com estilo. Chegando aí, Jason Aldean. He gets up before the dawn, packs a lunch and a thermos full of coffee. It's another day in the dusty haze, those burning rays are wearing down his body. The diesel's worth the price of gold, it's the cheapest grain he's ever sold, but he's still holding on. He just takes the tractor another round and pulls a plow across. Another prayer. He says, Lord, I never complain, I never ask why. Please don't let my dreams run dry. Underneath, underneath this Amarillo sky. That hailstorm back in 83 sure did take a toll on his family. Stayed strong and carried on, just like his dad and granddad did before him. On his knees every night he prays, please let my crops and children grow, 'cause that's all he's ever known. He just takes the tractor another round and pulls a plow across the ground and sends up another prayer. He says, Lord, I never complain, I never ask why. Please don't let my dreams run dry. Underneath, underneath this Amarillo sky. And he takes a tractor another round, another round, another round, another round. And he takes a tractor another round, another round. He says, estilo country. É pura country music. E a gente conferiu o som de Jason Aldean, I'm a Real Sky. Depois de um showcase no salão Wild Horse em Nashville no início de 2004, Lawrence Maps, gerente do local, impressionado com o seu talento, garantiu-lhe um contrato com a gravadora independente Broken Ball Records. Jason Aldean lançou seu álbum de estreia auto-intitulado pela gravadora em 2005. E a partir daí, o sucesso finalmente chegou e passou a fazer parte da sua carreira. O sucesso do cara aí, muita música legal aí do Jason Aldean, você vai conferir todas, e muito mais, aqui na programação Estilo Gato, trazendo sempre pra você, celebridades e ícones da Gato Music, sexta-feira, das 10 à meia-noite, aqui na Pinhais FM, e também em pinhaisfm.com.br. Hailstorm back in 83. 10:36, muito boa noite. He stayed strong and carried on. Just like todas as vertentes no estilo. Chegando aí o som de Gary Allen, Wrecking Ball. 10:37. I should have known when I caught the glance, that girl just wasn't no count. I should have run, but she started to dance. That's when the money ran out. Well, she's a heartbreaker. I'm a mess. She's a tornado. Came in a dress and she blows into town, loves me up and down just to watch me fall. She picks me up and then knocks me down again. I'm a wreck, y'all. She's a wrecking ball. She makes it easy to go down hard. Y'all tore up. I'm just a sucker with a stupid heart who can't get enough. Well, she's a heartbreaker. Hell on wheels. Yeah. Alô, amigo Marco Antônio. Aqui quem está falando é Eduardo Araújo. Quero mandar um grande abraço para você e para todos os seus queridos ouvintes. Pinhais FM. Let's go, girls. Estilo country. Estilo country. Um programa que é sucesso. E olha só, normalmente neste horário a gente estaria trazendo aí o tributo a Johnny Cash. A gente não vai estar só na próxima edição trazendo o tributo a Johnny Cash, porque a gente está todos essas últimas edições do programa, né? As três últimas edições e hoje a última parte do Johnny Cash, né? Da parte do Dose Dupla especial Johnny Cash, Vida e Trajetória. Tá chegando aí o som de Tanya Tucker. Can you do when your last dollar's spent? You got trouble, some kind of trouble. I called up my baby for a little advice, 'cause my sugar baby always treats me so nice. I had a funny feeling that he wasn't alone when I heard another voice whisper, hang up the phone. I got trouble, some kind of trouble. Trouble in my heart, trouble on my mind. There's never any trouble for me to find. Some kind of trouble. I went to my boss, said I need a little time to work on this poor broken heart of mine. He said, I'd like to help you, I've been there before. The problem is, girl, you don't work here no more. You got trouble, some kind of trouble. Trouble in my heart, trouble on my mind. There's never any trouble for me to find. Some kind of trouble. About praying for me. He smiled and he said, child, you're not alone, 'cause all God's children got to deal with their own kind of trouble, some kind of trouble. Trouble in my heart, trouble on my mind. There's never any trouble for me to find. Some kind of trouble. É muito mais emoção. Yeah. Com Tanya Tucker, Something of Trouble. E é claro, lá em cima a gente tocou o Gary Allan, Breaking Ball. Faltando 10 minutos para as 11 da noite. Claro, para começar a balada tem que ser com estilo. E dá um pulinho lá no nosso Facebook, facebook.com/programaestilocal. Tem uns posts sensacionais lá para você curtir. Demais saber que o pessoal aí tá participando com a gente, ouvindo o programa, visitando o nosso Facebook, compartilhando esse programa sensacional, né? Toda sexta, das 10 à meia-noite, a gente tá aqui trazendo o que existe de melhor na country music e contando tudo, tudo o que acontece no mundo da country music. Lembrando que hoje é última parte, né? A terceira e a última parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash, Vida e Trajetória Artística. Um encerramento legal demais, hein? Fica aí ligado, 98,3 ou pinhaisfm.com.br e confere o Dose Dupla Especial, terceira e última parte com Johnny Cash. Logo mais também tem o Estilo em Duas Rodas, tem o Country Love, o Remix Country. É uma programação sensacional para você curtir junto com a gente. E tá aí chegando o som dela, que se tornou a primeira cantora solo feminina a liderar os singles country na Billboard por mais de 2 anos. também alcançou o número 1 mais rápido do que qualquer outro na década anterior. Ao mesmo tempo, seu álbum de estreia entrou na parada de álbuns do país em número 1 e parada de álbuns pop no número 2, com vendas de 227 mil cópias, conquistando assim a maior semana de abertura para uma artista nova no registro do país. Estamos falando dela, Gretchen Wilson, que você confere agora. Estilo Country. Simply the best for you. Você conferiu com Gretchen Wilson, Work Hard, Play Harder. 10h54, uma ótima noite de sexta pra você. E é claro, com o estilo fica muito melhor, né? Olha aí, você sabe o que é o Bluegrass? Claro, né? Uma das vertentes aí da country music. Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/programaEstiloCountry, e fica sabendo um pouquinho mais sobre a música country. Tá lá uma historinha legal lá contando sobre o Bluegrass. facebook.com/programaEstiloCountry. Country. Estilo Country. Estilo Country. Marcando presença. She did it. when she smiled at me and kissed my cheek. I'm thinking, Lord, I must be living right. I ain't about to say I ain't lucky, but some might say I'm a fool, yeah. But chances are I'm doing fine so far, 'cause her mama even said I'm cool. Look out. She gets me high as a Georgia pine, wild as a muscadine pine, hotter than the deep south summertime. Yeah, everybody knows she's mine. That's right. Well, there might be a couple kind of like her, but rest assured, brother, this one. She got my name tattooed where the sun don't shine. Saw you looking when she walked in with me. I don't blame you, she's a hell of a girl, man. I know how you feel, it ain't no big deal. I'm the luckiest man in the world. She gets me high as a Georgia pine. Everybody knows she's mine. That's right. Get it. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah, not now. E 59 é o estilo country, o ritmo conta gigante da country music até a meia-noite. E logo depois dessa tem Estilo em Duas Rodas. My bumper sticker reads, drink till he's cute. That's what I'm gonna do. Ain't got no serious thing. Don't win a diamond ring. I got a new tattoo. I think you'll like the view. Who needs a boyfriend? I got my girl. É o estilo country e você, com o seu próprio estilo, mas muita, muita country music. 11-1, 11-1, uma ótima noite de sexta pra você. Finalzão de semana daqueles, hein? Friozão, mas faz parte, né? Afinal de contas, aqui é Curitiba, né? Sem frio, não dá certo. Pelo menos que não chova, né? Você tá previsto 4 graus pra amanhã cedo, hein? Legal, né? Isso aí, vamos lá então para o estilo em duas rodas. É o estilo em duas rodas, as dicas para o motociclista que gosta de excelência em duas rodas. Cada programa trazendo alguma das 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Com dicas de segurança e manutenção. E olha só, nós somos o que fazemos todo dia. Excelência, perfeição. Então, são mais do que uma simples ação, são hábitos. Para ajudá-lo a programá-lo com as informações certas, toda edição do Estilo Country, nós trazemos algumas dicas, né? São 50 dicas no total. Dicas de sabedoria, de experiência das ruas. Algumas você vai conhecer, outras não. Todas valem a pena a lembrança, valem memorizar muito bem. Sempre repito, né? A primeira dica mais importante. Motocicleta é um veículo invisível mesmo. Muito cuidado, né? Está trafegando naquele ponto cego e aí já viu, né? E aqui vale um comentário importante. Há poucos dias, um colega motociclista sofreu uma queda por causa de uma faixa pintada de preto. Baita sacanagem, hein? O fato é que a irresponsabilidade do pessoal que decidiu pintar as faixas no lugar de queimá-las com fogo levou a um grave acidente. E dessa vez, por muita sorte, não tirou a vida do motociclista. A aderência sobre todas as faixas é reduzida e, por isso, o mínimo delas deve existir sobre a pista. E as mesmas não podem estar disfarçadas. A visão do condutor de qualquer veículo. Fica o alerta, nunca trafegue sobre as faixas. Uma faixa branca da melhor qualidade tem em sua composição milhares de microesferas de vidro altamente escorregadias, polvilhadas depois de aplicada a faixa em altíssima temperatura, tornando-a a maior inimiga do motociclista. É claro, depois do administrador de vias de tráfego irresponsável. E vamos agora para a dica de número 35, né? Estourou o pneu. E agora? Sem movimentos bruscos. A moto não estará feliz. Então se prepare para usar um pouco de músculos para manter a trajetória. Alivie o acelerador e use o freio bem leve. Com a roda boa e vá procurando a melhor direção para sair da pista. Agora, pode voltar a respirar. É isso aí, né? Valeu aí o primeiro comentário e mais uma dica. Próxima semana a gente está trazendo mais dicas para você aqui no Estilo em Duas Rodas. Claro, a cada programa trazendo algumas das 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Dicas de segurança e manutenção. Olha só, a canção Bad Things, de Jace Everett, foi tema da série True Blood na HBO, que você confere agora na programação Estilo Country. I wanna do bad things with you. When you came in, the air went out. and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bad things with you. I wanna do real bad things with you. Olha só, gente, o Willie Nelson está completando 80 aninhos, 81 anos. E o bolo dele, só o bolo, né? Só a fotografia, aliás. Legal demais, você tem que conferir lá no nosso Facebook, facebook.com/programaestilocountry. Confere lá o bolo do Willie Nelson, gente, que obra de arte, tá sensacional. Vai lá no nosso Facebook e confere. E vários outros posts aí que o nosso colega Arthur, nosso assessor de mídia social, está aqui dando essa mão aqui pra gente, essa assessoria aí na nossa mídia social, aqui no Facebook. Muitos posts legais lá pra você ver. Dicas de vídeo, comentários, legal demais. Dá um pulinho lá. 11-9-11-9, muito boa noite. É o Estilo Country. Toda sexta das 10 à meia-noite, aqui na Pinhais FM. E olha só, em 2009, alcançou a primeira posição na Billboard 200 e foi indicado na categoria Melhor Álbum Country no Grammy. Possui no total 7 álbuns de estúdio, um dos quais foi lançado apenas no Reino Unido. Tem mais de 15 singles nos Estados Unidos, incluindo 8 músicas que chegaram a ser a número 1. É, estamos falando dele, Kate Urban. 11:10. Daqui a pouquinho tem o Dose Dupla, hein? Sensacional. Johnny Cash, última parte. Car door slams, it's been a long day at work. I'm out on the freeway, and I'm wondering if it's all worth the price that I pay. Sometimes it doesn't seem fair. I pull into the drive and you're standing there, and you look at me and give me that calm your baby smile. It's all gonna be alright. You take my hand, you pull me close and you hold me tight. We'll man is a good woman, but I think that's a lie. 'Cause when it comes to you, I'd rather have you by my side. You don't know how much I count on you to help me when I've given everything I got and I just feel like giving in. And you look at me and you give me that corner, baby, smile. It's all gonna be alright. You take my hand, you pull me close and you hold me tight. And it's the sweet love that you give to me that makes me believe we can make it through anything. 'Cause when it all comes down, I'm feeling like I'll never last. But I just lean on. Makes me believe that we can make it through anything. Baby, it's a sweet love that you give to me. It makes me believe we can make it through anything. So when it all comes down, I'm feeling like I'll pura country music. É o estilo country, o lugar certo para você ouvir os ritmos contagiantes da country music. Em setembro de 2011, Jake Owen conseguiu seu número 1 do país com a faixa Título de Deus de seu terceiro álbum, Barefoot Blue Jean Night, que você confere agora na programação Estilo Country. A full moon shining bright, edge of the water, we were feeling all right. Back down a country road, the girls are always hot and the beer is ice cold. Cadillac, horns on the hood, my buddy Frankie had his dad hook him up good. Girls smile when we roll by, they hop in the back and we cruise to the riverside. Whoa. Never gonna grow up. Whoa. Never gonna slow down. Whoa. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa. We were doing it right. Whoa. We were coming alive. Whoa. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Blue eyes and auburn hair, sitting looking pretty by the fire in a lawn chair. New to town and new to me, her ruby red lips was sipping on sweet tea. Shot me a little like a shooting star, so I grabbed a beer and my old guitar. Then we sat around till the break of dawn, howling and singing our favorite song. Whoa. Never gonna grow up. Whoa. Never gonna slow down. Whoa. We were shining shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. We were doing it right. We were coming alive. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Whoa, oh, never gonna grow up. Never gonna slow down. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. We were doing it right. We were coming alive. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. A barefoot blue jean night. A barefoot blue jean night. A barefoot blue jean night. Barefoot blue jean night. E daqui a pouquinho tem Dose Dupla. É a última parte aí do Johnny Cash, vida e trajetória artística. I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just said no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, fire, fire, late at night, ooh, you're taking me. Gigante da Country Music. Fire! 11h21. Uma ótima noite de sexta pra você. Um finalzão de semana maravilhoso, hein? Apesar de ser bastante frio, né? As previsões aí de que amanhã de manhã teremos aí 4 graus, né? Legal, legal. legal demais. Pra quem vai ficar embaixo das cobertas, né? Mas pra quem tem que trabalhar, fazer o quê? Levanta, vai lá, enfrenta o frio. Não vai estar chovendo não, já é uma grande coisa. É isso aí, estamos chegando então ao Dose Dupla. Dose Dupla nesta edição, trazendo aí a terceira e última parte. É a vida e trajetória artística de John Cash. Início de carreira, o sucesso, o declínio, a conversão, a reconquista do sucesso. E é claro, você já sabe, né? Você não pôde ouvir a primeira e a segunda parte? Visite nosso Facebook e ouça todas as outras edições do Dose Dupla e o Estilo Gato na íntegra, que está lá à sua disposição pelo nosso podcast facebook.com/programaEstiloGato. Em 1980, aos 48 anos de idade, John Cash tornou-se o mais jovem indicado ao Hall da Fama da música country. Foi também durante essa época que John Cash começou a participar como ator de uma série de filmes na TV. Em 1981, ele estrelou The Pride of Jess Allen. Em 1983, no papel de um heróico xerife, em Murder in Coweta Country, filme baseado em um caso real de assassinato que Cash tentou por vários anos levar às telas. John Cash recaiu no vício no começo dos anos 80, depois de um ferimento no estômago que o fez começar a abusar de drogas para aliviar as dores. Durante sua recuperação, em 1986, ele se tornou amigo de Oz Osborne, um dos cantores favoritos de seus 13 filhos. Durante outra visita ao hospital, desta vez por causa de Waylon Jennings, que recuperava-se de um infarto, Cash decidiu, por sugestão de Waylon Jennings, fazer um check-up. Os médicos indicam uma cirurgia cardíaca preventiva. Durante sua recuperação, Cash se recusou a tomar qualquer tipo de remédio, temendo viciar-se novamente. Ele recordaria mais tarde que, durante a operação, ele passou por uma experiência próxima da morte. Johnny Cash disse que teve visões celestes tão belas que ficou com raiva quando acordou e percebeu que estava vivo. Em 1986, publicou seu único romance, Man in White, um livro sobre Saulo e sua conversão ao tornar-se o apóstolo Paulo. Sua carreira ganhou novo fôlego nos anos 90. Embora indesejado pelas grandes gravadoras, Johnny Cash, através do produtor Rick Rubin, ganhou um contrato com a American Records. Ele gravou em 1994 o álbum American Records em sua sala, acompanhado apenas do violão. O álbum foi aclamado pela crítica. Foi o começo de uma década de recordes, de vendas e grande sucesso comercial. Além disso, Johnny Cash e sua esposa apareceriam em diversos episódios do popular seriado de televisão Dr. Queen Medicine Woman. O lançamento de seu álbum Unchained, em 1996, foi virtualmente ignorado pelas rádios de country e pelo meio musical de Nashville. Este álbum ganhou um Grammy como o melhor álbum country. Johnny Cash e seu produtor Rick Rubin compraram um anúncio de página inteira na revista Billboard, onde sarcasticamente agradeciam à indústria da música country por seu apoio irrestrito, acompanhado de uma fotografia de Cash mostrando seu dedo médio. Doença e morte. Em 1999, Cash foi diagnosticado com síndrome de Chagas-Dragger, uma doença neurodegenerativa. Diagnóstico que mais tarde seria alterado para problemas no sistema nervoso associado à diabetes. Seu estado de saúde o forçou a encurtar uma turnê. O álbum American Dream Solitary Man, lançado em 2000, apresentava sua resposta à doença, representada por uma versão de I Won't Back Down de Tom Petty, assim como uma releitura poderosa de One do U2. Daqui a pouco, depois de conferirmos o sucesso I Won't Back Down, voltamos com a parte final do Dose Dupla Especial John Cash. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. O programa que é sucesso. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. O programa que é sucesso. Onze vinte e nove. Aí vamos então à última parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash, vida e trajetória artística. Johnny Cash lançou o CD American For The Man Comes Around em 2002, juntamente com o videoclipe Hurt, ganhando o prêmio de melhor fotografia. A esposa de Johnny Cash, June Carter, faleceu de complicações decorrentes de uma cirurgia do coração em 15 de maio de 2003, aos 73 anos de idade. Menos de 4 meses depois, Johnny Cash morreu devido ao diabetes aos 71 anos de idade. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa no Andersonville Memorial Gardens, perto de sua terra natal, em Andersonville, Tennessee. Johnny Cash promovia e defendia os artistas que beiravam os limites do que era aceitável na música country, mesmo enquanto era o símbolo mais conhecido do estilo. Em um concerto de 2002, vários astros prestaram no tributo, incluindo Bob Dylan, Chris Isaak, Will Clapton, Norah Jones, Willie Nelson e U2. Dois discos tributos foram lançados pouco depois de sua morte. Wingard Spirits, com trabalhos de artistas famosos, e Dressed in Black, com versões de músicos menos conhecidos. Embora ele tenha composto mais de uma centena de músicas e lançado dúzias de álbuns, o trabalho criativo de Johnny Cash não conseguiu ser silenciado por sua morte. Um box set intitulado Unearthed foi lançado postumamente, com material inédito, incluindo 4 CDs. Em 2004, o videoclipe Hurt, também venceu o Grammy de melhor videoclipe. Em 2005, foi lançado o filme Walk the Line, no Brasil, Johnny e June, com 2 indicações para o Oscar. Em 4 de julho de 2006, foi lançado o CD a 100 Highways, trazendo canções do próprio Johnny Cash e mais covers de Bruce Springsteen e Hank Williams, e chegou ao topo da parada da Billboard. Também em 2006, o quadrinista alemão Reinhard Kleist lançou Cash, I See a Darkness, biografia em quadrinhos de Johnny Cash. Em 2009, foi lançado o livro que recebeu diversos prêmios no Brasil. O livro ganha sua edição em português chamada Johnny Cash, uma biografia. Em 23 de fevereiro de 2010, 3 dias antes da data em que Cash faria 78 anos, saiu American Six in the Grave, anunciado como contendo de fato as últimas gravações de Johnny Cash, que incluíam covers de Sheryl Crow e Clyde Allen e músicas antes gravadas por Elvis Presley e Hank Snow. Em 2011, 8 anos após sua morte, seu videoclipe Hurt foi considerado pelas revistas New Music Express e Billboard como o melhor videoclipe de todos os tempos. Que é a nossa dica de videoclipe com legendas no Facebook do programa Estilo Country, para você conferir lá daqui a pouquinho. Após passar por uma fase difícil em sua vida, ele se converteu ao cristianismo, assim compondo suas últimas canções, algumas delas gravadas na sua casa em Nashville, que engrandeciam e exaltavam um único Deus. Johnny Cash, uma estrela do country que marcou época e deixou um legado de fãs por todo o mundo. Desde seus primórdios como um pioneiro do rockabilly e rock and roll nos anos 50, a sua transformação em um representante internacional da música country, até sua reconquista da fama nos anos 90, tanto como uma lenda viva, como ícone do country alternativo. Cash influenciou incontáveis músicos e deixou um trabalho igualado apenas pelos maiores artistas de sua época. Em 3 edições do programa Estilo Country, respectivamente nos dias 3, 11 e hoje, 18 de julho, estivemos contando a vida e trajetória artística de Johnny Cash no programa, no programete Dose Dupla, em edições especiais, registrando desta forma nossa humilde homenagem a Johnny Cash. Você que não pôde acompanhar as edições anteriores, vai lá, visite o nosso Facebook, facebook.com/programaEstiloCountry, e ouça as gravações destas e de outras edições do programa Estilo Country, inclusive disponível para downloads. Confira agora um de seus últimos sucessos, uma releitura poderosa desta música do U2, On. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. One. One. One. As celebridades e os ícones da country music, você confere aqui, né? No Estilo Country. Encerramos assim as três edições do Dose Dupla Especial com essa história sensacional aí de Johnny Cash, vida e trajetória artística. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. O programa que é sucesso. Denominada de Bombshell, essa dupla composta pela vocalista Buff Lawson e a violonista Chris Osmondson logo atraíram grande atenção. O sucesso foi tanto que compraram a gravadora que as lançou, que agora se chama Bombshell Records. Você confere agora o sucesso Arizona. Those pictures that I saved of you, lying alongside the 202. Well, I don't wanna see them anymore. And that locket that you gave to me is hanging off a Joshua tree. It took up too much space here on the floor. Somebody's treasure that one day I'm leaving. trilha sonora para começar a balada Estilo Country, toda sexta das 10 da meia-noite em 98,3. Ou pinhaisfm.com.br. Aproveite para visitar o nosso Facebook, facebook.com/programaestilocountry. Vai lá curtir, comentar e compartilhar. Tem uns posts sensacionais aí, hein? Dá um pulinho lá para você conferir. Muito bacana, muito legal. As dicas de vídeo, a dica de videoclipe aí do Johnny Cash, Hurt, sensacional, hein? Videoclipe com legenda. Muito bacana, você não pode deixar de conferir esse videoclipe, tá sensacional mesmo. Cantor, compositor, produtor musical de música country e ator, Top Kate lançou 16 álbuns de estúdio. Ele também conquistou mais de 40 singles na Billboard Hot Country Music. Você confere agora aqui no Estilo Country. We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got thirsty hitchhikers, and the girls next door dress up like movie stars. We got cowboys, we got truckers, broken-hearted fools and suckers, and we got hustlers, we got fighters, early birds and all-nighters, and the veterans talk about their battle scars. I love this bar. I love this bar. It's my kind of place. Just walking through the front door puts a big smile on my face. It ain't too far. Come as you are. I've seen short skirts, we've got high techs, blue-collared boys and rednecks, and we got lovers, lots of lookers. I've even seen dancing girls and hookers, and we like to drink our beer from a mason jar. Bar. Yes, I do. Take her out to dinner. envolvente da country music. Ok, I love this bar. 11h48, daqui a pouquinho tá chegando o Remix Country. Remix Country de hoje, como sempre, né? Sensacional. Lynyrd Skynyrd, o DJ Neil, fazendo Sweet Home Alabama, clássico country. Remix Classic Rock Remix. Você confere daqui a pouquinho no estilo country, já em seguida. Que a gente fala aí sobre o Bluegrass lá na página, na nossa página do Facebook, né? facebook.com/programa Estilo Campo. A gente faz um comentário sobre o Bluegrass e em seguida uma dica de vídeo ali de um garotinho de 8 anos de idade tocando banjo, né, Arthur? Tocando banjo, mais os dois irmãos dele. Gente, sensacional, bacana demais. Vai lá para ver o que esse garotinho aí, com 8 anos, e os seus dois irmãos fazem aí com a música country. Os caras são bons demais, viu? Adivinha o que vai acontecer com eles mais tarde? Mais ou menos isso. Sucesso pros caras, né? Country music tem que ser com estilo. E o Remix Country está trazendo música de muito estilo, Sweet Home Alabama. Você confere agora o Remix Country. I'm Let's go, girls. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. Um programa que é sucesso. Estilo Country. É pura Country Music. Olha aí, né? O cara que você acabou de ouvir é a definição, qual é a definição da sua sonoridade? Fortes influências do rhythm and blues, rock e o equilíbrio do country. Legal, hein? 11h58. Estamos chegando aí com a penúltima de hoje, né? Com Minnie McGrady. Estilo Country. Simply the best for you. Você também no ritmo conta gigante da Country Music. Toda sexta, das 10 à meia-noite, em 98,3. Ou no site, né? pinhaisfm.com.br. E acabamos de conferir o som de Mitt McCready. I Want Is Everything. Estilo Country. É pura country music. E quase os dois minutinhos de sábado, né? Sabadão chegando, final de semana, legal demais. E a gente vai encerrando, né, o estilo country. Daqui a pouquinho deixando com você aí a última, o Country Love. O sucesso romântico da country music pra baixar a poeira, né? E se despedir de mais uma edição do Estilo Country. Obrigado pela audiência, valeu, valeu demais a sua companhia. Na próxima sexta tem mais Estilo Country. Compromisso marcado, hein? Das 10 à meia-noite aqui na Pinhais FM. Um ótimo sabadão para todo mundo e uma semana repleta de realizações. Tá ficando aí a última de hoje para vocês. Black Shelton, Mine Will Be You. É o Country Love, pra encerrar a noite, né? Encerrar o estilo country, né? Porque a tua noite tá só começando. Até sexta que vem, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau. Water all time high, you're good as it gets. Your hands down best ever make up sex. Watch your guilty pleasure, your old go-to. Well, if you asked me, mine would be you. Watch your worst hangover, your best night yet. Your 90 proof, your Marlboro Red. The best damn thing you lucked into. Well, that's easy, girl. Mine would be you. Mine would be you. Sun kiss shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts. Baby, if I had to choose. best day ever, my finest hour, my wildest dream come true. Mine would be you. Watch your double dare, you go all in. The craziest thing you ever did. Plain as your name in this tattoo. Look on my arm, mine would be. Mine would be you, sun-kissed shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts. Baby, if I had to choose my best day ever, my finest hour, my wildest dream come true. What's the greatest chapter in your book? Are there pages where it hurts to look? What's the one regret you can't work through? You got it, baby, mine would be you. Yeah, you got it, baby, mine would be you. Mine would be you, taillights fading, daylight breaking, standing there like a fool, and I should have been running, yelling out something to make you want to hold on to the best love ever. Girl, can you tell me the one thing you'd rather die than lose? 'Cause mine would be. Estilo Country. Nas trilhas da emoção.